Eu quero ter luz do sol todo dia, eu quero ver azul do céu e alegria, um sorriso, minha mina, lindo céu estrelado, distância eu quero, da solidão ao pecado, liguei, eu vacilei, um 5-7 eu pago, não pagarei esse 3, pois Deus está do meu lado. Há muito tempo que eu quero falar com você, está fingindo de bobo, eu te pergunto por que você não quer encarar a parada de frente, porque é um covarde. Não quero ouvir a verdade, essa não é a atitude que um homem de caráter deve ter. Você deve agir de maneira diferente, nisso você pode crer. Nem parece que dá valor à nossa cor, pois em você eu só estou vendo pele por cima do osso, osso por baixo da pele. Deixa de ser bobo, está sumindo cada vez mais. Você não vê os seus erros, não sabe mais o que faz. Daqui a pouco todo mundo só vai ver sua caveira. Está brincando com fogo, que não é de brincadeira. Deixa de besteira e joga isto de lado e aposente seu oitão. Eu estou tentando construir a paz. Estou tentando construir a paz, pois o amor é a dignidade. Aqui jaz. Eu estou tentando construir a paz. Estou tentando construir a paz, pois o amor é a dignidade. Aqui jaz. Quantas cartas eu tenho, quantas jogadas ganhei, pequenos, grandes, vacilos, tantas jogadas perdi. Mas não se sabe na vida se é ganhar ou perder. Lei das favelas, contrárias às normas e leis de Deus. Nascer, crescer, ter paz consigo próprio, com a sua família, cara, e com seu semelhante. Mas na favela, amigo, parece tudo ilusão. Várias paradas erradas, vários calibres na mão, becos fechados, pá, pá, pá. Se foi mais um, dinheiro na mão, a lei é essa, matar ou morrer. O que impera aqui é droga e a lei do cão. Finjo que sou feliz, graças a Deus, meu irmão. Eu estou tentando construir a paz. Estou tentando construir a paz, pois o amor é a dignidade. Aqui jaz. Eu estou tentando construir a paz. Estou tentando construir a paz, pois o amor é a dignidade. Aqui jaz. Tenho a liberdade, esperança, fé em Deus, ó Todo-Poderoso. Livre os filhos teus, situações caóticas, mentes devastadas. O que acontece à minha volta, droga é palavra fraca, queridos maluquinhos, que comigo brincava agora a noite toda. Brincam de dar latada ao amanhecer, vacilam o dia inteiro, passando para trás suas famílias, parceiros.